Juliette, portão 04. Visualco mesmo, Juliette 04, 3204. Alfa, Vitor Oscar na escuta. Alfa, Vitor Oscar, partida. Aguarde a passagem do Airbus da TAM, vai ingressar agora Juliette, com portão 04 após, prossiga com reboque até a remoto no 3. Juliette. Portão 360. 62 no 3, contato com a terra decolagem, submantendo o voo 360, posso cruzar 2003, voo e letra. Faz 2000 letra, 62, 1-3. Controle, boa tarde, 1-2-2-7, passando 2-2-0. Controle, é o papapapá na vela, chão, viu? Tô em Salvador, exército 34 em Buraquinha. Exército 1-0-3-4, chamou do Lame 208, chamado em 2. 18.95. Do PL no 20, décima 8, com curva à direita no perfil da saída Arbor. Autorizado Serra Bravo, Bravo Romeo, Preso 197, 360 nível, decolado 10, curva à direita, saída Arbor, Arbor, transição elétrica. Código 5110, controle 1208, voo no 867, portão 6. Voo no 867, cotejamento correto na posição 06, chame pronto. Ótimo, 219 a livrar, próxima à direita, passarei 2230. Sou muito bravo, prossiga. Gente, não atrapalha o conhecer da reportagem, tá muito bravo, é a bota fora do solo. E vou alerta. Teste contrato com o Recife na sequência 288, alternando 2-0. 2-3-0, autorizado ataque via Alfa, reportando ataque 6, Juliette. Alfa, reportando 2-3. Aqui, desça até 3.000 pés, último trem Salvador no 018. Sou em Salvador, exército 1034 no cruzamento. Do farol de Tapão para transferência. Exército 1034. Reportarão através de Itapuã para transferência, exército 34. Para o controle, Salvador. Informação em curso, autorizado Salvador para Serra, Bravo, Vitor Tango, via Pesulo 44, nível de voo 340. Decolada pistão 0, curva à direita, saída da Euleda Bidev, transponder 5105. Controle Salvador, PL no 20, décima 8. Colégio autorizado, pistão na 0, 090 graus, 10 nós. Tudo colégio na 0, vou 2067. 05, controle 208. 5408, nosso pensamento correto, posição 09, chame pronto. Ótimo, Juliette, eu passarei 2230. Eu passarei 2230, segue a retaguarda do... Aeronave de avião está sendo rebocada até a remota 1-3 e o senhor prossegue para a remota 1-4 do Pátio 1. Ok, vamos seguir na retaguarda do Avianca para a remota 1-4, 2-2-3-0. Passaria 2-2-3-0, só corrigindo a remota onde o senhor irá prosseguir para 1-3. Eu vou prosseguir para a remota 1-3, confirma. Afirma, remota 1-3. 1-3. Alfa Vitroca na escuta. Oi, Azul 2926, fui LS. Exército Brasileiro 1034, transfere controle 120-180. Fala controle na 120-180. Azul 2926, continua aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguarda autorização de pouso, 2926. Voo 2067, decolou 51, chama o controle 120-180. 208, obrigado, bom fim de semana, 2876 é bom. Exército Brasileiro no 034. 1034 na escuta. Gostaria de passagem do Azul, pega para você para o Westfair. Na firma, vamos ficar acondicionado, ok? Tô com o próximo tráfego já 2 milhas de duna. Contrato na decolagem, submantendo o nível de voo 3-0, posso cruzar 2000 pés, vai Leda. Deu 360, 2100, Gol 2067. 4-2, Xanar 6, 2-3. Diga. Quem quiser dizer alguma possibilidade de coordenar para hoje da GELP 6203? Aguarde. Para ver Barra, November, Oscar Romeu. Diga, November, Oscar Romeu. Para ver Barra, Marcelo Dutra. Frequência livre em 2345. Também no retorno. Não, transferindo em 2345. Xanar 6213, chama o centro Recife, frequências 251, alternativa 33, decimal 25. 251, terrível, 25, pegar a outra parte. 3223. VLS, Campo Verde, Xanar 6313. Patrícia Viseiro, complete aproximação, LS, chama a torre Salvador em 198, decimal 95. 295. Local de sobrevoo, algum problema? Norte, aguardando para prosseguir novamente. Positivo. Vai abandonar, para se escuta para a gente para o sobrevoo. Torres. Salvador, Xanar 6330, receptando final ILS, pista no zero. Gente, Xanar 6330, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando. Então 3-2 e 3, quando sai utilizar manobras? Ah, sim, amor. A olhada está autorizada? 29-26 no solo 55, libera a direita no 21 decimal 9. Direita 29-26. Para o Salvador Azul 2740 para o táxi. 62 a bordo, autonomia de 2h40, alterna Maceió. Autorizar o táxi até o ponto de espera, via Pátio 1 no Índia, quando lá a torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 08. Pátio 1 no Índia, ponto de espera 1895, no 08, obrigado. Alô, boa tarde, ajuda 2926, lembrando. Ajuda 2926, autorizar táxi via Alfa, quilo 43, quando lá tem seu sinalizador. Alfa aqui do 43, obrigado. Um abraço, está livre de tornar o local de sobrevoo. Centro Recife, frequência 251, alterna 33, decimal 25. 251, 3325, Gol 2067, obrigado, bom fim de semana. Alfa Vitor Oscar, reboque finalizado. Boa tarde, obrigado. Paulo Cordial, boa tarde. Papatango Vitor, Índia, Juliette. Papatango Vitor, Índia, Juliette. Prossiga. Agora minha dúvida é boa, dona Reis. Ciência, confirma o nível solicitado. Plano visual 065, aguarde cópia. Delta 3283, decola na sua escuta. 3283, contato radar na decolagem, suba via Arbor 4360. Via Arbor 360, 3283. Bono 227, desce para 2000 pés, última aqui em Salvador, 1-0-8, livre LS, que foi para 1-0, chama estabilizado no curso do localizador. 2018, chamaria LS, 227. 2740, autorizado a alinhar e manter pistão na 0. Alinhar e manter. Azul 2926 da escuta do solo Salvador. Consiga. Mantenha a posição, a Infera solicitou que mantivesse aguardando novas instruções. Sim. Na sala 107, libera a direita VE com 219. Registrar com 21 horas, chegamento para registrar. Solo Salvador, boa tarde, TAN 3605. TAN 3605, número 2, copia, aguarde. Ah, sua escuta. Solo Salvador, Oxanel 6330, Echo. Oxanel 6330, autorizar táxi de Alfa, reportando a taxiway Juliette. De Alfa, reporta táxi Juliette. DD 740, decolagem autorizado, 100 graus, 10 nós. Livre decolagem, 2740. 89, 3 horas e 45, 105 a bordo, alterna Galeão. Pessoal, PLB? 105. Autorizar táxi até o ponto de espera, via Pate 1 no Índia, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste altímetro no 098. Pate 1 no Índia, 295-18-4089, obrigado, boa tarde. Boa tarde. 3. Elefa, obrigado, 3-2-3. Patango, Vitor, Índia, Juliette, autorizado Salvador para Sierra, November, Mike, Juliette. Visual, plano visual nível 065, decolador 17, curva direita, corredor axé restrito a 1.000 pés até a liberação do controle para acender a 065, controle opere no 208, acione 50 no 3. 50 no 3, curva direita, Patango, Vitor e Juliette com 06 no PLB. Acionamento, táxi, decolagem, torre 118 decimal 95, ajuste altímetro no 08. Salvador, Gono 867, portão 6 para o pushback, acionamento. O Xané 6330, após a passagem de Embraer da Azul à frente, autorizado ingresso Juliette, portão 08. Após a Embraer da Azul, ingresso Juliette, portão 08, o Xané 6330. O 1867, após a passagem do Airbus da Avianca Cauda, autorizado puxo no 06. Após a Avianca, autorizado puxo no 06, Gono 867. São 3605, copia? Copia, 3605. Autorizado Salvador para Sierra, Bravo, Sierra, Papá, via Pesolo 10, Ubá, via Pesolo 16, BHZ, conforme a rota do plano de voo. Pilho autorizado 360, decola da pistola 0, curva direita, saída da Oleda Módica. Transponder 5077, controle opere no 208. Autorizado São Paulo 360, saída da Oleda Módica, 5077, transponder e o controle 1208, tá? 3605. Confirme a rota copiada, tá? 3605. Perzulo 10, Pubávia, Perzulo 16, BHZ, direto. Protejamento correto, chamizão. ILS Visual, com 227. Agora, a 10 milhas da cabeceira no zero, informa o tráfego do Robson 44, em sobrevoo, junto nas proximidades do aeródromo, na escuta da torre. Chama a torre agora em 1895, 227. 295, bom, 227. Cola sem parada, do 4089. Ah, pode na fase 04. Cola sem parada, vento 090 graus, 12 nós. A linda cola 409. Torre Gon 227, uma milha do Índia Serra. Gon 227, continua em aproximação, aguardando a pista livre. aguardando até um tráfego na minha proa, subindo. Confere. Ah, abandonando o local de sobrevoo com proa norte, não irá interferir, está a 500 pés. Foxtrot Zulu, aeroporto Pinto Martins, via de Luna 9, nível de voo 370, decola da pistola 0, curva esquerda, saída Momo, transição Froti, transponder 5112, controle Salvador opera em 120.8. Pesado Costaria da Benzulu 9, 370 nível, decolada 10 com curva esquerda na Momo Froti, 5112 transponder, 208 controle, 3216. Então 3216, confirme a transição. Transição Froti. Cortejamento correto, sobre plano na posição 02. Chamará. A 3223. Tá bom, Jabravo, pode retornar ao local de sobrevoo, mantendo esse curso. A gente está retornando para o hospital, tá ligado? 227, pista de pouso autorizado, 090 graus, 121. Livre pouso na pista 10, vão 227. Azul 4089, decolada 04, chama o controle no 10018. Controle 1008, boa tarde, Azul 4089. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4089, decolou o perfil da El, cruza 1000 pés. 4089, contrato radar decolagem, se mantém o nível de voo 340, posso cruzar 2000 pés, voei posição Leda. Ok, sobe nível 340, após 2000, direto Leda, o azul 4089. Atentando a possível história de turbulência do Boeing da Gol, livre decolagem na 7, vento 090 graus, 129. 323, alternando Palmas. Já passa até o ponto de espera via Pátio 1 no Índia, quando lá torre 118.95, ajuste de altímetro 1 a 0 no 8. 0 no 8, 3 horas do ataque, até o ponto de espera da 1 a 0 via Pátio. E o... quando pronto no 895 ou no 897, para trás. 1219, o bom 227. Alô, bom 227, livrando. 1-227, autorizar táxi via Alfa, Juliette, portão no 0. Alfa, Juliette, portão 10, gol 1-227. Autorizado, a 3-2-3-6, chame táxi. Só 3-2 no meio da escuta. Considere autorização, mantenha a posição. 0-8-0, muito grato, fique a Júlia. 3-2 no meio, confio o solo. Afirmo, para manter a posição. Afirmo, após a passagem do bug da boa causa, está autorizado. Vitor India Juliette. Juliette, mantém sem regras de voo visuais, no meu pé, com o Vitor Axé. Toca através do farol da barra. Matará, meu, atingir. Tocará através do farol, Júlio. Gol no 867, boa tarde, a linha e decola, 090 graus e no 09. A linha decola no, da 10, gol no 867. 3605, aguarde. Eu faço uma verificação do seu equipamento Honda Modo Charlie. Atingiram o meu agora, tá? Faço uma verificação no Modo Charlie do seu equipamento Honda. Mais um. O piado, como que eu não recebo informação de altimetria? Você vai entrar e checar lá no próximo posto. 4089, chame agora o centro de visitas, frequências 251, alternativa 33, decimal 25. 251, alterna 3325, boa tarde, azul 4089. Controle 1D0, decimal 80. 2080, boa tarde, 1087. 3605. Prossiga. Qual o nosso estimado para iniciar o chuveiro? 3 minutos. Ed, suba e mantenha o 065, Vitor e Juliette. Juli, estamos na presença, vai reportadinho vindo o 065. Salvador, boa noite, 67, decola, vai passar 2000. Boa noite, 67, contato radar, decolagem, tudo mantém o nível de voo 360, sai da árvore. 360 na árvore, boa noite, 67. Tudo bem. Ok, ciência, aguarda. Autorizado, ingressar via litoral sul, prosseguir até o farol da Barra, chama para o controle, 1280. Para 103, confirme só a autonomia e alternativa. Estimado pouso ao 1970. 1705 pouso em Serra, November, Mike e Juliette. Qual o nível cruza? 1.500. Zero. O injetor ele pode aprovar, presente? Sim, direto do destino, como atingindo 065, Vitor e Juliette. Juliette, com amarelo. Salvador, boa tarde, é o portal número da Emília Bravo. Liga, da Emília Bravo. Passando Pitão Sul, comprando o farol da Barra, via litoral, quem faz? A gente vai efetuar sobrevoo no farol da Barra, correto? Positivo. Vamos iniciar o sobrevoo. Obrigado, senhor. Boa tarde, estão 3-2 no meio, ali em decola, vento 080 graus, 99. Ali em decola, 3-2 no meio. Para no futebol, voltando de Abel. Salvador 6141, da Oxené, descendo, chegada bom, dentro do arquivo. Tem um nível de voo 040, autorizado a chegada bom. Autorizado bom, e até o 040-6141 no 41. Siga, é Copa Serra. Boa tarde, gente da mais de Jacamatã 200, Proa de Alagoas. Ação, autorizada chegada bom, chame a direção ideal de Siga, é Copa Serra. Chegada bom, chamará no ponto ideal, é Copa Serra. Direita, saída da Eulia da Irume, transponder 5124, controle de Salvador, PL no 20.8. 2740, o senhor está mantendo 50. Thiago Galeão, 360, Vitor 937, decola 10 para a direita da Elveda Irum. Transponder 5124, controle 208. Posição 4, está 39. Está 39, direito com o atendimento correto, está bem pronto. Hora táxi do 3605. Com 149 a bordo, 3 horas, Galeão. Ataque até o ponto de espera via Pátio 1, Índia, quando lá torre 118 decimal 95, desejo altímetro 2097. Gente, 3605. Fez uma meia. Contato radar na decolagem, se mantém o nível de voo 370, você da moda. Para 370, na saída da moda, 3216. 867, chama o centro de Recife, frequência 288, antena 260. 288, 260, voo 1867, vai estar virado. Controle de comando, boa tarde, eu estou na minha previsão, para a informação mais. Planeta 0, desse mantém o nível de voo 060, autorizado a chegar da Mari. 060 na Mari, com a quantidade de voz, tá, você apresenta? Aguarde. Aguarde. Aguarde. Controle, autoriza o Sandro de Abraão a suspender para 1500 por 1 minuto. Afirma-se, fique na escuta permanente do controle para descida. Será bom, só se para 1500, está melhor. Controle Salvador, é Copa Serra para descida. É Copa Serra, desça para o 050. Descendo para o 050, é Copa Serra. Papa, Tobo Serra, confio em parte pista que decola. Papa Serra, consigo. Doutora Serra, Bravo Inter Lima, Golf 677, decola da 97, curva direita, saída Coral, acione 0263 no transponder, controle Salvador Opério no 20.8. Com sinal de identificação, desse mantém 210, chegada bom. Você manda transporte de órgãos vitais? A gente aguarda. Colagem torre 118 decimal 95, antes de ter um altímetro no 0 no 7. Clima para você, racione código transponde 0127. Atenção, sem regras de voo visuais pelo litoral. 0 graus, 0,8. A decola da 10 tá 360. Salva Papa Alfa, Tango Sierra, acionamento a critério, já posso para iniciar o teste. Correto, 1255, desço para o 060. Siga, Tânia Bravo. Está mantendo o míssil atualizado, vai para o do farol da barra. Para 500 pés, o último trem salvador no 07. Sobrevoando no farol da barra, informe iniciando. Já autoriza a manter mil, mano? 500 pés. Oi, Zulu 90 é o controle. Afirmo, prossiga. Ah, a gente separou no 1500 pés, a última trem salvadora no 07. Chamou o controle no 2010. 208 com Salvador, obrigado, bom final de semana. Igualmente. Mantém 150, chame o controle de Aracaju, 20 decimal 13. Mantém 150, chame Aracaju, 03, obrigado. Controle Salvador, muito boa tarde, estou 3605 na Dael. 3605, contato radar na decolagem, tudo mantém o nível de voo 360, posso cruzar 2000 pés, beleza. 360, após 2000 pés, posição Helena? Posição Leda. Opa, Leda, graças. 3216, chame Recife em 2085, voltando 25, decimal 45. Confirme 1-285 a primária? 2685, voltando 25, decimal 45. 2685, 2445, boa, 3805. Tomador, TAM 3805. Prossiga. Coordenação do 340, Guarulhos. TAM 3805, Mike, informação em curso. Autorizado Salvador para Sierra, Bravo, Golf Romeo, via Pesolo 10, Taubaté. Nível de voo 340. Decola funcional 0, curva à direita, saída da Eule da Mótica. Transponder 5135, controle Salvador, PR 120, decimal 8. 340, Guarulhos autorizado, já plano de voa, fez o 1-0, toma 10. Decola da 1-0, curva à direita, da Eule da Mótica. Acionado 5165, 208, controle, da 3805. 5135, transponder, chame pronto na posição 01. Semana próxima, 01. Controle, autoriza o Tânia Gabriel por 1 minuto, a 1000 pés no farol da barra. PM. Tânia Gabriel solicita 1 minuto, 1000 pés no farol da barra. Acender para 1000 pés. Até a 500 pés, Tânia Gabriel. Tem a o VOR, Vitor Tiroteu. Para o 040, Vitor Tiroteu. Hotel Salvador, o passarelo 2230, tem informação na venda. Planejamento de preparação da conquista. Passarelo 2230, autorizado Salvador para Serra Bravo, Quebec Business. Índio de voo 180, decolada pistão 0, curva direita, saída Arbó, elefa ao piló após DCT conquista. Transponder 5140, controle Salvador, PR 120, decimal 8. Autorizado para conquista, nível é 180, decola H10, saída Arbor, Elefa, depois voa Outlaw, história da conquista, 540 no transponder e 1208 no controle. Passarela 2230, cotejamento correto, estamos prontos no pátio 1, no remota 13, novembro, informação em curso completo. Passará, 2, 2, 3, 4. Visuais, desça para 3 mil pés, reporte para a mudança de regras. Já solicita presente mudança de regras e prosseguindo para 3 mil, hectopascela. A Copacera, plano modificado, 1624, desça para 1.500 pés, com referências visuais, reporte na rotatória Vidal com campo. Descendo para 1.500, proa da rotatória, reportará em condições visuais com a pista que está passando. Puxando a 6320, vitoração para sequenciamento, curva esquerda proa 0, 1, 0, limite aqui de Mike 100 de Simbra, reduz a velocidade para 2.00 nós, vai seguir tráfego e transporte de órgãos vitais. Limitado pela 100 de Simbra, proa 010 e reduzindo a velocidade, 320, 200. Fecha acionamento da 3205. 3205, está autorizado, estamos pronto para o táxi. Passagem 3205. O CNM é 320, direto Duna. É, 320, direto Duna. É 320, controle. Prossiga. Logo atrás, uma aeronave transportando enfermo. Por gentileza, se puder manter essa velocidade até próximo de Duna, a gente agradece. Ah, sem problema. Estamos mantendo os anos. Podemos reduzir para 180, se desejar. Não, eu preciso que aumente. Ah, quer que aumente a velocidade? Se possível, afirmativo. Essa aeronave com transporte enfermo logo atrás da sua, ok? Só para adiantar. Tudo bem. Pode ser para 2.000, minha 320. 2.000 livre LS, se possível manter pelo menos 820 na aproximação. Beleza, só mantendo aqui, vou manter 230 aqui. Grato. Estabilizou ILS 614. 1141, chame 298.95. 1895. Tan 3605, chame centro Recife, frequência 125.1, alterno no 33.25. 0. Oxalé, 6141, opção autorizada, pista na 0, vento 070 graus, 7 nós. Posto autorizado no 0, 6141. Papa Serra já com a pista à vista, 107, passando aqui agora 5.500 para 1.500. É o Papa Serra visual com a pista 107? Firmo. É o Papa Serra, chame a torno no 8.95. Amaterra. Amaterra, reporte Veracruz. Amaterra, reporte Veracruz. Controle Alfa Tango, papapá, Alfa Tango Serra, transfere. Papapá, Alfa Tango Serra, contato radar, sul para nível de voo 060, direto Coral. Direto Coral, 060, Alfa Tango Serra. Zona 255, reduz a velocidade para 2009. Então, hoje é bravo, prossiga. Rafa Serra, continue na final da piscina, você está aguardando a autorização de pouso? Gente, continuar aqui, Rafa Serra. Bona 255, desde a parada 2000 pés, está autorizado a final do procedimento LSX-Way, reporte estabilizado no localizador. Reporta 255, desce 2000. Gente, livre decolagem, de livre pouso para o Eco Amacé. 318 da Oxané. Polos 29, direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, 614. Está estabilizando aqui meu dialeto. O localizador, iniciando a redução, 6320. 6320, chame a torno no 8 decimal 95. Boa tarde, Xanel 6320, aliás, final 7000. Xanel 6320, boa tarde, continua aproximação, guardando a autorização de pouso. Guardado. Taxi 3805, 183 a bordo. Tango Vitor Teletel, foram modificado ao 1630, destaque a nível de voo 035, renegar no 097. Dono Índia Pastora 295 da 330. Plano 3193, observa o táxi do E2 da companhia, pode ser autorizado. Se tiver questionamento, semana pronto para o táxi. Após o mesmo estar autorizado, vai chamar para o táxi. Patatango, Vitorinho de Juliette, 44 milhas oeste do Velho Salvador, serviço radar encerrado, mantém o nível de voo 065, para serviço de informação e alerta, chame o centro Recife, frequência no 28.8, alterno no 26.0. Estabilizando ele é segundo, 255, chama turno no 8 decimal 95. 295, bom dia. Oi, Salvador, boa tarde, voo no 255. No 255, boa tarde, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Guarda, 255. Família Bravo, reporte através do Parque Pitu Açu. Positivo. Tá 30 segundos, viu? Pitu Açu, Família Bravo. A Bravo chama a turno no 8, decimal 95. 108, 95, obrigado, bom dia. Confirme. Channel 6320, sala 33, primeira direita, solo 1, 21, decimal 9. 219. Livro aonde, que é o Vai Ciente, livre corte parquinha, uma boa tarde. atrás do Cachorro do Sul. Seguinte, Bravo, mantenha o farol de Itapuã aguardando. Escute. Melhor. Gol 1225, pouso autorizado, pista 90, vento 0950 graus, 8 nós. Livre pouso 0850. Tem de Bravo, confirme intenções? Bravo, sobrevivente, atrás, posteriormente, arrimar. Gente, mantém então o farol de Itapuã, realizando o sobrevoo, confirme se será necessário aproximar da final. Sim. Será necessário se aproximar da final, tem de Bravo? Negativo. Nada, você vai precisar cruzar, terminando com a senhora. Gente, toma atenção, Itapuã, reparte para o cruzamento. Fugiu. 3-8-5, após 09 da Gol na curta final, autorizado a alinhar e manter o na zero. Para o táxi, o 3-1-9-3-9-5 a bordo, 3:30, Campinas. Confirmar 95 a bordo? 395. Gente, estou autorizado o táxi a Índia, com 0 para cima 0, chame Torre Salvador em 1,18, decimal 95, ajuste altímetro no 0,17, bom voo. Índia, ponto 0,0, 1,95, obrigado, bom dia, 3,193. Saneamento 320, ingresso Juliette, posição 04. Juliette 04, 320. Passando Veracruz, Oscar, o Lima com a Papa Sierra. Papa Sierra, reporte para a descida. O Lima com a Papa Sierra, senhora. Lima com a Sierra, desça para 1.500 pés, com referências visuais que negaram a 097, reporte Seata, visual com campo. Reportado Seata, visual com campo, com a piscina. Pista em uso no zero, Lima Alvão Serra. Autorizo no 7, auxiliar. Lima Alvão Serra, mantendo os corredores visuais até o Ceasa. Ceasa já é o final da pista no 7. Ok, mantendo corredor até o Ceasa, final do no 7. Paulo Salvador, boa tarde, todos os dois. Bom, 1-2-5-5, está autorizado o táxi Alfa Juliette, posição 09, bate 1. Alfa Juliette, posição 09, vamos ver. Zero, vento 070 graus, 089. Autorizado a cola de fazenda, tá? 3-2-0. Então, você já tem a rotatória? Rotatória. Direto a rotatória, reporte de Dalcon Ceasa. Direto no rotatório, reportará visual confiável. Então você vai seguir tráfego, a sua posição de 12 horas, 10 milhas, já na final da pista 1-7, ao Tata Alfa 3-1. Vai segui-lo como número 2 para a pista 1-7. Tá, gente, segue como número 2 para a pista 1-7, bem mal pra passear. 2-5-0, desça para nível de voo 050 na chegada Mari, Senegal no 017. 5027, poderia voar ITAP com 964? Aguarde. Fechar o hotel, desça para 1.500 pés, o Senegal no 017, reporte de algum campo. Controle, obrigado, boa tarde. Foi Salvador, boa tarde, hotel 3193, quanto será no 0, pronto. 3193, boa tarde, Alima, atento no 0. Alima, atento no 0, 3193. 40, via saída da El, pode aprovar da El, 3805. Atatango Lima Bova Serra, se tiver condições, desça para 1 no meu pés. O que é legal no 0 no 7. Mil pés, no 0 no 7. Florestan 3805. 3805, direto Leda. Alveda, 3805. Patango Vitor Charlie Hotel, vai seguir tráfego no Vistama 7, essa posição de 1 hora no 4 milhas com rumo oeste. Cruzando 1700 pés, se separar um no meu pé, no sequenciamento faça um 360. Mantenha a escuta, caso seja necessário se afastar, o Tanguinho é bravo. Positivo, para nossa escuta permanente, cara do Aurel. Bravo, vai ser rápido avisar algum campo? Afirmativo. Bravo, vai ser rápido, chame a turno no 8, decimal 9 e 5. 18, 9 e 5, para passear. Vento 08, 0 graus, 099. 3, 1, 3, 3, 3. Torre Papatango Lima, Papacerra, plano 7. Papatango Lima, Papacerra, da presente autorizado o sinal, pista 1, 7. Reporte na curta. Autorizado o sinal da 1, 7, reporte na curta. Detalhe até 20 horas proibida de cama, Sarim. Cara, tá. O 964 utilizado em tapa. Trouxe 1, 10, 0, decimal, 8, morro. 3, 0, 8, boa tarde. Controle 3, 1, 9, 3, decolado na pista, boa tarde. 3, 1, 9, 3, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da El. Da El, 360, 3, 1, 9, 3. Boa tarde, Azul 5076, tem informação November para Gels, pronto para cópia. Azul 5076, aguarda cópia instante. Aguarda, adianta a saída, por favor. Poderia confirmar o nível? Olha, no nosso planejamento tem 145, mas o que a senhora me dê aí, sendo conforme, nós podemos cumprir. Gente, provável coral, ou então dá é o coral. Gente, obrigado. Vila Rapa Sierra, informa o tráfego, Robson 44, agora cruzando a final da pista 1-0, prosseguindo para ali ponto na curta final da pista 1-7, não interfere com a aproximação. Ciente, Vila Rapa Sierra, na final, baixado e travado, da 1-7. Vila Rapa Sierra, avistado, ponto autorizado, pista 1-7, vento 090 graus, 099. Autorizado, pouso, Rapa Sierra. Retorno no 8, decimal 95. O 2008, foi direto TAP, desça para nível de voo 080, CNH 1097. Hotel, informa o Robson 44 agora, final do, ele conta em rimar na curta final da pista 1-7, 500 pés, não interfere com a aproximação. Na curta, o Lima Papacerra. Lima Papacerra, pouso autorizado na 7, vento 080 graus, 089. Autorizado, pouso Serra. Até informa o Robson 44 agora, se aproximando do ele ponto em rimar. Tem condições de prosseguir com segurança autorizada, final da 1-7. Nada. Índia Bravo, vento no aeródromo 070 graus 8 nós. Apenas um King Air, agora na final da pista no 7, nós interfere com a aproximação, repartindo o solo controlado. Passeia seu solo ao 43, confirmando a aero, tá? Afirmo. Costa parque uma boa tarde. Final, passado e checado. Luiz, Charlie Hotel. Charlie está ciente, mantenha no 1500 pés, aguardando a televisão de pouso. Charlie Hotel. Tudo Charlie Hotel, pouso autorizado, pista no 7, vento 070 graus, 8 nós. Charlie Hotel. Sanguinho é bravo, corte agora às 4h05, uma boa tarde. Não entendi, presente, por favor. 3805, prova de Mótima, concentra o Recife. Está negativo, voe a prova de Leda. É, negativo, prova Mótima, então mantém Leda, é isso? Termo. Cura 964, vista para 2.000 pés, autorizado a final do procedimento RS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Rotado estabilizado, 964. Ou 2008, vista para nível de voo 050, que é legal no 097. São 3805, chame centro Recife, sequência no 25 decimal 1, alterna no 33 decimal 25. 3325, boa tarde. E você já tem a sala livre e corta a parte ao Vitor Charles Hotel. A 3193